Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia traz Humano Faturas, do baiano Tiago Rocha. Esse disco faz parte da nossa série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa Marie. Marie, Marie, Marie, Quixadá. Marie e Marie. Oi, Marie, Marie, Marie. Quixadá, Marie e Marie. Gosto de ver Marie entrar naquele rio, puxando a saia até o joelho e uma linda flor no cabelo. De ver Marie rodar a sua Marie, Marie, Quixadá. A série Baixe Legal é apresentada e produzida pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. O Manufaturas é o resultado de um trabalho de 3 anos do cantor e compositor Tiago Rocha, baiano, radicado em São Paulo. O disco reúne um time de grandes músicos para registrar agora, muito melhor tarde do que nunca, um show premiado que o artista produziu na Bahia em 2006. O disco traz um pouco do pop, da bossa nova, do jazz e de outros estilos, num bom exemplo do sincretismo musical tupiniquim. Escutem a canção Céu dos Aviões. A saudade vai limpar como o céu dos aviões. Esqueça. Esqueça tudo, esqueça tudo, esqueça tudo. Se o coração disparar, então repara o movimento que há em toda a espera. A saudade vai limpar como o céu. Esqueça tudo, esqueça tudo. O Manufaturas foi gravado em diferentes estúdios e home studios, se é que ainda existe diferença entre estes, entre São Paulo e Bahia, e foi mixado por David Feldman no Vira Studio, no Rio de Janeiro. O álbum foi produzido pelo próprio Thiago e conta com Ebinho Cardoso no baixo, Jorge Soloveira na guitarra, Queso Nogueira na bateria e Gustavo de Dalva nas percussões. Confiram agora a suave Porto da Barra, homenagem à bossa nova presente no disco. Meu amor, já não lembro da sua voz nessa fotografia. Carnaval era quase. finalizamos o programa com a reflexiva Se Seja. Se seja, se baste comigo ou sem, se ouça, sem receio ou coragem, se toque, senão o tempo passará, se mire. O disco do dia hoje traz o Manufaturas, de Tiago Rocha. Lançado de maneira independente, ele pode ser baixado gratuitamente no site www.tiagorochamusic.com. Tiago com H. E doações podem ser realizadas no próprio site. Você pode acessar e escutar nossos programas anteriores no site www.discododia.com. Pode também falar conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunicar suas sugestões, comentários e pedidos, e por que não elogios. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.